Opa, então vamos lá com mais um podcast. Até que foi rápido da choradeira do podcast anterior para esse, hein? Rapaziada, que coisa boa. As coisas estão cada vez melhores, está cada vez melhor. Eu recebi um e-mail. Que dia é hoje? Dia 10, né, Ferreira, sabe, maio, junho, 10 de junho de 2011. São 2h05 da tarde. Frio da bexiga. Friozinho, mas ontem foi foda, hein? Ontem foi um friozão da porra. Você viu que deu uma ventania aqui em São Paulo, fudeu com tudo. É que esses ciclones subtropicais, extratropicais, penianos, eles passam lá longe, né? Eles passam no mar. Mas se essa porra vem mais pra cá, pro litoral, mais pra perto da gente, meu, essa cidade vai pro cu da bunda, né? Vai pro saco, desarreganha tudo. Que não tem manutenção externa direito, né? A fiação é uma bosta, os caras querem economizar mais ainda. Que puta que merda, a casa do meu amigo lá fica 4 dias, tá até hoje sem luz lá. E como é que fica? Estragou comida, estragou tudo. É foda, é um troço complicado. Mas enfim, eu vou abrir o podcast de hoje, já que eu já passei, agora que eu já resolvi esses negócios de imposto e tal. Eu tô muito satisfeito, muito feliz, né, que um amigo meu conseguiu fechar um trabalho aí maravilhoso, com uma editora muito grande, uma editora bacana. Ele vai fazer um trabalho soberbo, eu não vou abrir o jogo agora. Eu estou muito feliz por ele, porque ao mesmo tempo eu tenho uma parceria com ele de criação, desenvolvimento, criatividade. Ele me dá uma força nesse sentido, e eu também dou uma força no sentido de criação de personagens e tal. E eu sei da batalha que ele teve para correr atrás, porque para nós, autores, eu não estou falando de ilustrador. Não confunda ilustrador com autor. É diferente. Você que faz ilustração de desenhinho, de não sei o que, você não é autor, você é ilustrador. Autor sou eu, que escreve, que desenvolve, que cria. E esse meu amigo também é ilustrador, mas também ele é autor, porque ele cria personagens. Então, como eu recebi um e-mail de um rapaz me perguntando sobre, para me falar mais sobre criação de personagem, e casando com esse momento muito bom desse meu amigo que fechou um contrato, ou vai fechar um contrato, sei lá, muito bom, vai ser um produto praticamente revolucionário em termos de mercado editorial brasileiro. Revolucionário porque é 100% nacional, com uma temática internacional, com uma equipe de ilustradores absurdos, com plataformas derivativas, com produtos derivativos muito bons, e que vai calar a boca de muita gente que diz que bangá brasileiro não presta. Não é isso. O que nós não temos é um sentido de união, é um sentido de colaboração em grupo. É cada um por si. E não é assim que funciona. Imagina que nós somos um bando de nadadores, né? Querendo atravessar o grande rio da vida. Ai, que papo bicha. Todo mundo tá nadando. Porra, aí vem um cara que constrói um barco. Eu falo, olha, sozinho eu não consigo levar esse barco. Eu sou o capitão porque eu sei o caminho. Você quer me ajudar a puxar o remo, a fazer não sei o que, breré, breré, aqui? Beleza, vou. Ah, mas o brasileiro, ele para, o autor brasileiro, o ilustrador brasileiro que se acha capitão, ele fala, eu não vou entrar nesse barco nunca. Eu não vou comandar. Eu quero entrar pra mandar. Filho da puta do caralho, né, meu? O vagabundo prefere ficar na merda, junto com outros merdas, achando que são... Enquanto o cara pega o barco dele, puxa uma equipe, explica pro pessoal, vamos trabalhar, vamos, é assim, cada um ganha tanto, tal, tal, tal. Arrumei um cliente, o cliente injeta uma grana nervosa, mas esse cliente só vai injetar uma grana se você tiver café no bule, né? Se você tiver garrafa velha para vender. Se você tiver ideia de merda, fudeu. Então, o podcast de hoje, eu vou parar com essas análises, com essas pancadarias malucas que eu dou, e vou visualizar a criação de personagem, que é a coisa mais difícil. O pessoal acha que desenhar é fácil. Não, não é fácil. Tem suas dificuldades, mas o mais difícil, em termos de história em quadrinhos, é a criação de personagem. Porque primeiro vamos revisar algumas coisas com relação à história em quadrinhos. A gente acha que história em quadrinho é gibi, é para pôr em banca. Isso também funciona, mas não é só isso, porque o gibi é uma mídia que está levando... Você sabe o que é mídia, né, cachorro? Você sabe, né? É uma mídia que está levando adiante o personagem. E o personagem, queira você ou não, ele é escravo da ideia. Aliás, o Enfio falava isso, né? Que o desenho tem que estar a serviço. Eu te falo isso várias vezes. Eu repito, eu sou um tautologista. Eu tenho que repetir várias vezes para ver se entra na sua cabeça dura que você é muito burro. Você é burro pra caralho. Você é um imbecil, e eu tenho que ficar falando isso várias vezes para ver se entra na sua cabeça. O desenho tem que estar a serviço da ideia. O personagem tem que estar a serviço da ideia, não o contrário. A ideia, o cara faz um desenho e joga uma ideia em cima. 99,9% dos autores nacionais e de ilustradores em geral fracassam porque ele cria um desenho legal e não joga uma ideia, e depois joga uma ideia vagabunda em cima. Não é assim que funciona. Tô vendo aqui o pessoal do Zine Mix, sei lá, do Nordeste, que fez lá o personagem. Meu, de novo, é um desenho, o cara fez, ele achou um desenho legal e joga uma ideia em cima. Não funciona assim. Não dá certo. Você tem que voltar e criar uma ideia. E essa ideia, ela é manifesta através de um personagem. Só que, infelizmente, na nossa sociedade, nós não temos esse hábito de parar e pensar a respeito do personagem. O que, que é o personagem? O que, que ele carrega? O que, que ele significa? A formação aqui é para você ser desenhista, para você ser ilustrador. E quando você se mete a fazer história em quadrinhos, sai uma merda, porque o cara não tem a formação intelectual, não tem esse discernimento para criar o personagem. E eu vou te dar umas dicas agora de como você cria personagem. Já falei isso trocentos milhões de vezes, mas você é burro, então tem que ficar sempre falando de novo, né? Que uma hora essa porra deslancha, né? Tirando o bairrismo, tirando todo esse negócio de um passar melzinho nas costas do outro e ninguém produzir nada, eu vou te dar a dica, o mapa da mina pra você criar um personagem legal. O personagem, seja o Homem-Aranha, Superman, Naruto, Mickey Mouse, Tina, Mônica, quem quer que seja, qualquer personagem que seja, ele é um mito. Mito. Ele é um reflexo de um mito maior. Aqui na minha frente, não sei se você já viu como é que é aqui meu ateliê, tem um livro do Gandhi com uma ilustração do Siddhartha Gautama, o Buda, né? É um desenho. Esse desenho representa um personagem, não, perdão, representa um mito, o mito de Buda. Quando você vai na igreja, você vê lá o mito de Jesus, que tem o personagem na Bíblia, que é um personagem, não é factível, né? E tem o Jesus histórico, que já entra numa outra parada. O que te interessa saber é, você tem que começar a trabalhar sua mente, a desenvolver uma ideia. O que, que você pretende passar para as pessoas? O que, que você pretende trabalhar com esse personagem? O que, que você vai criar? Você vê uma série, nós temos aí, se ligar, até uma série de desenhos animados com trocentos bilhões de produções, né? Perdão. Trocentos bilhões de produções. Aqui na minha frente tem lá os adesivos do que a minha filha adora, o Bakugan, né? Ela gosta do desenho, ela gosta do design dos personagens, que são muito bonitinhos, muito simpáticos, mas ela não gosta do desenho. Mas a gente não para pensar o que, que significa cada um desses personagens. Eles são mitos. É o mito do herói, é o mito da bruxa, é o mito da feiticeira, é o do golem. Existem trocentos tipos de mitos que você pode capturar com a tua sensibilidade e jogar no teu desenho. Mas aí que está, como é que eu vou criar um personagem que agrade as pessoas? Primeiro você tem que ter o pensamento, a semente da revolução, que eu digo, que é você querer agradar, porque o quadrinho nacional não agrada ninguém, agrada o autor, agrada a editora, né? Agrada o interesse comercial dos caras, mas não agrada o leitor. Por isso que os caras lançam, fazem vernissagens e lançamentos de meu álbum de não sei o quê, fica aquela pilha de livro encalhado lá, né? Aí corre para vender para o Estado, para vender para o governo, para ganhar um dinheiro, porque aí não rola, né? De novo, estamos caindo no esquema do ilustrador fazendo personagem, quando não é isso. Eu quero que você seja um autor. Para você ser um autor, você tem que capturar a essência do mito e jogar numa ideia. Perdão, a essência do mito e jogar num personagem. Eu só posso usar exemplos que eu conheço. O Spider-Man, o Homem-Aranha, ele é um mito do nerd, né? Ele é um nerd, um babaca que ganhou um superpoder. Para e pensa nisso. Ele é um cara que ganhou um superpoder. Isso acontecia na série, já te falei isso, vou falar de novo, na série Além da Imaginação, em que o Rod Serling, ele pegava um momento, uma pessoa comum, uma pessoa qualquer, e inseria um elemento fantástico em sua vida. Há um momento de ruptura, tem um termo técnico para isso que eu não vou me lembrar agora. Ele tem um momento de ruptura, em que ele sai da realidadezinha convencional dele e começa a lidar com algo superior. No filme Inception, Inserção, até a hora que é tudo rolando sonhos, é que bacana, pouco universo bacana. Quando rola o esquema da morte, aí que começa a apertar, né? Que vai morrer, começa a apertar o saco do leitor, né? Do espectador, né? Pô, que merda, vai morrer, esse é o ponto de tensão. Mas isso só funciona quando você tem um personagem que tá querendo sair desse ponto de tensão. O personagem é fundamental para você criar toda e qualquer história. Pois, caso você não saiba, sem personagem não há história. É diferente daquela demência do Moebius, né? O Garagem Hermética, que aquilo não é uma história, aquilo é o delírio do cara fazendo desenho. Depois tentaram jogar uma história em cima para quebrar um galho, chamaram o roteirista, mas aquilo é um delírio, que não tem sentido. Ah, é surrealismo. Não, não é. É a despirocada do cara, ilustrador fabuloso, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você tem que ter essa parada de inserir o elemento fantástico no dia a dia das pessoas, você tem que ter a pessoa comum e você potencializa certas condições de sua formação. O Peter Parker era um bobão, mas um bobão do bem. Ele tinha ideias boas, ele tinha ideias bacanas. O Superman era uma coisa superior, maravilhosa, que não sei o quê, mas a ideia originária era para ser acima dos seres humanos, né? Ele ia dominar os seres humanos, mas ia segurar o cara, tal, beleza. Mas o elemento fantástico que foi inserido na vida dele foi que era um cara de outro planeta, com superpoderes. Ele já nasceu assim. Ele nasceu perfeito. Ele nasceu acima do bem e do mal. O Batman, por exemplo, ele tem um elemento que é um carinha qualquer, tal, rico, bacaninha. Tem que ser rico porque vai usar o planejamento, vai usar a grana lá na frente. Ele é milionário, tal, mas ele perde os pais. E você tem de novo o momento da ruptura. O momento da ruptura ele é fundamental para você criar o lance entre você, digo, a sua ideia, e o teleitor. Tem que bater uma empatia. Tem que bater uma empatia. Mas você, até agora você entendeu legalzinho o que eu quis dizer. Qualquer dúvida, não me pergunte que eu não vou responder. Aí você tem que criar um lance de empatia entre você e o personagem. Isso aqui funciona. Mas esse personagem tem que estar a serviço de um público. Porque nós vamos entrar agora na criação do personagem comercial. Se você for jogar isso com uma proposta de revolução de mundos, uma obra autoral, beleza. Mas chega disso, né? Chega de personagens autorais. Temos que começar a criar personagens comerciais e não tem pecado nisso. Não é errado, porque a nossa formação, esses personagens que eu acabei de falar, são todos comerciais. Inclusive o Moebius fez desenhos comerciais. Cabeça, intelectual, mimimi. Mas é personagem comercial, a ideia é comercial. Então você tem que ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro você tem que colocar esse personagem a serviço da diversão do leitor. É tão óbvio isso, é tão terrivelmente óbvio, mas só que ninguém faz isso exatamente porque é ilustrador. Ilustrador não tem formação para ser autor. Ele ilustra bem. Mas como é que então, BK, como é que eu crio um personagem? Olha, primeiro você tem que saber seu público-alvo. Não tem jeito, eu tenho que sempre voltar nesse assunto, sempre falar qual é que é. Você tem que saber seu público-alvo. Para quem que você vai escrever, meu filho? Para quem que você vai desenhar? Para quem que você vai criar? É diferente do ilustrador, por aí que fode. O ilustrador está pensando no cliente, está pensando no, em não sei o quê, mas ele não está pensando em contar uma história para agradar quem quer que seja. Você vai nesses fotolog, os caras não sabem criar nada, eles desenham. O processo criativo para se fazer um personagem é muito mais complexo. Envolve pesquisa, envolve formação pessoal. Você tem que ter uma bela formação intelectual. Você tem que também ter o lado da inspiração, o insight, né? Isso eu só estou falando do bom autor, né? Não estou falando do autor mecânico, em que você pega, vai, uma luluzinha, delira em cima, puxa o negocinho e faz. Pronto, isso foi mecânico. Isso é coisa de publicitário, né? Publicitário e ilustrador, meio que semelhantes, né? Eles fazem um negócio simples, rápido, papum, funcionou. E não está errado. Não está errado, mas atualmente, com as aspirações que nós temos, e ao mesmo tempo com o mercado completamente enrijecido, fechado e trancado para quadrinhos, nós temos que repensar trocentos milhões de coisas, a começar desse processo criativo. Como é que você cria um personagem? É muito fácil, você pega um personagem famoso, isso é uma outra alternativa, né? Pega um personagem famoso e vê o que tem de errado nele. Vê o que tem de errado no Homem-Aranha, o que está de errado nele? E muda também a ambientação, faz acontecer aqui no Brasil. Ah, mas o Brasil... Veja de novo. Se você pensa em lançar isso no exterior, você tem que fazer a tua linguagem ser mais universalista. Mas tem que começar aqui, velho. Se você quer mandar um projeto lá pra fora, beleza, faz um balão de ensaio aqui e vê a reação. Mede a reação do teu público, vê se funciona, trabalha desse jeito numa webcomics. Ah, mas eu não... De novo, você vai cortar a ideia antes mesmo dela nascer. Você vai cortar o trabalho antes mesmo dele funcionar. Você não sabe se vai. Você tem que tentar. Nego não tenta, não pensa e desdenha, né? De quem tenta, de quem faz, de quem acontece. Porra, é muito difícil desse jeito. Mas uma vez você tendo um personagem bacaninha, ele é o reflexo do teu público. Ele é o adolescente, que é o Peter Parker. O adolescente, que é o Homem-Aranha. Porque o adolescente, inclusive as crianças eventualmente, eles têm uma necessidade muito grande de diversão e de se identificar com os personagens, né? Eu vejo pelas minhas filhas, eu vejo pela molecada lá da escola onde eu estava fazendo lá o trabalho comunitário, eles têm uma vontade muito grande de se identificar com esses símbolos. Porque essa comunicação acontece de uma maneira muito obscura, né? Eu não vou usar um palavreado difícil aqui, senão você vai se embananar todo. Então o que acontece? A molecada gosta daquilo que representa eles, né? Eu já falei isso uma vez, o leitor gosta daquilo que reflete ele. O leitor é extremamente narcisista. Por que que Maurício de Souza colocou agora na capa da Mônica, quer namorar comigo, Mônica e Cebolinha se beijando? Isso é uma fórmula velha. Isso não tem absolutamente nada de novo. Porém, o leitor que está consumindo aquele produto é novo. Ele não conhece as sacadas, os lances e os esqueminhas que o Maurício já usou isso anteriormente. A Mônica e o Cebolinha já se beijaram bilhões de vezes. O Cascão já tomou banho bilhões de vezes, só que essa molecada não sabe. Então ele pega o quê? Esse estereótipo que funcionou, né, no passado, essa ideia que funcionou no passado, e lança de novo. Não interessa. Ele não tá querendo ser obrigado, ele não tem obrigação de ser original, ninguém tem. Mas ele está pouco se interessando em ser original, não. Ele quer que o negócio funcione. E é isso que nós temos que aprender com o Maurício, é fazer a história funcionar. Não interessa se o desenho é isso, se a proposta é aquilo, não interessa, é fazer essa história funcione. E infelizmente, a história do Maurício funciona por quê? Porque os roteiristas são guiados a agradar o público, senão essa merda não vende. Mas se você pegar Mônica e Cebolinha, ele só tem uma única coisa que tem um apelo, que é o desenho. O desenho é muito bom. O desenho é muito bem feito, não é do Maurício, é da equipe. Mas isso pega. Uma coisa também que ajuda a levantar muito é a massificação. Porque ele tem uma puta de uma editora atrás dele, ele tem uma verba fantástica, ele está fazendo anúncio na televisão. Então ele tem dinheiro para queimar. Mas você não, você é pequeno, pô, você tem dinheiro para dar um anúncio. Tá louco? Por aí você é médio, como é que é o cara, né? Ele tem dinheiro para fazer um anúncio, para levantar as coisas dele, para fazer dar 100 mil reais o seu bebê no meu gibi. Ele tem dinheiro para isso, mas para o autor nacional ele não tem um puto, né? Por aí você é médio, outras coisas. Nós não vamos entrar nessa seara, senão fica complicado. A visão dele é simplesmente agradar o público. O autor nacional não faz isso. Você vê o autor nacional, quando é autor, né? Ele se perdeu porque antes tinha um editor que chegava para ele e falava: olha, eu quero um personagem assim, assim, assado. Tá aqui o X-Men, faz melhor. Ah, beleza, o cara ia lá e fazia melhor. Eu não sei porque essa dificuldade, essa barreira mental, esse preconceito de você pegar um personagem e fazer melhor. Os caras pegam um personagem estrangeiro e faz pior. Porque tem medo, tem receio, que não sei o que. Já entra a insegurança desses incompetentes, faz esses fanzines horríveis. Fanzine já era. Fanzine já era, não vale mais a pena. Porque a ideia com que você está trabalhando não vai agradar. Ah, mas as pessoas compram o caralho. Ah, mas fulano, meu, tudo isso é mentira. É interessante como vocês vivem pela mentira e vocês validam a mentira sem saber de nada. Eu trabalho nessa porra desse mercado há mais de 20 anos, eu sei quando os caras estão mentindo e quando não estão. Então eu estou te falando isso porque eu quero que você vá para frente, eu não quero que vá para trás. Eles querem que você fique onde está, manso. Eles, eu estou falando dos sites de quadrinhos, os editores, querem que você fique aí, quieto. Não vem encher o saco. Não é aquele negócio de dar chance, não, também não é da questão de dar chance. Você tem que ter café no bule, meu. Tem que ter projeto, tem que ter ideia, você não tem e não funciona desse jeito. Então no processo criativo, você pega o que está errado no X-Men, o que está errado no Naruto. Eu gosto de também analisar o Naruto porque ele tem trocentos personagens. O autor nacional, ele faz dois, três personagens: o principal, o ajudante, a gostosa e os bandidos eventuais, né? Que quase sempre são crioulo, né? Igual de bater em pretinho, né? A Tô Nacional adora socar uma porrada num crioulo. Que merda que é isso, né? E quando lá não basta aqueles bandidos genéricos que não são nenhuma coisa nem outra, que você vê, acabou a história, pô, mas e aí? Essa é a proposta do cara? Não dá aquela pegada, não dá aquele aquela porrada que você fala assim, porra, que do caralho foi isso? Não abala, não mexe, nada. Porque não interessa, o cara fez aquele gibi e não foi visualizando, nem querendo agradar ninguém, então ele fez pra ele. E essa que é a merda. O cara é. Ele vê que o autor, que o leitor não vai gostar, ele faz de qualquer jeito. Ah, mas eu sou autor, eu sou ilustrador. Eu não me importo com nada. Eu faço do meu jeito, eu não vou publicar mesmo. Olha só. Eu não vou publicar mesmo, porque ninguém vai me dar oportunidade. Mentira. As oportunidades existem. O BK publicou. Outros tantos estão publicando. Ah, mas eu não sou que nem eles, eu sou melhor. Eu faço meu. Eu dou aula, eu dou meus cursos, eu dei meu dinheiro. Faço aqui por prazer. Já publiquei, já fiz o que tinha que fazer. Agora eu sou uma pessoa superior. Eu sou meio pau mole, mas não tem problema. Eu faço, escrevo merda, mas não tem problema. Meus amigos me adoram. Você vê que a mentalidade, né? Terceiro mundo, é isso. Você vê como é que os caras funcionam, né? Aí eu vou lançar pela Júpiter 2. Ali tanto faz, se vende ou não vende, vende ou não vende, tanto faz, eu lancei. Eu sou bom. É isso que fode. Aí quando o BK vem e fala, não, eu quero lançar o livro do Mil Nomes, eu não posso lançar história em quadrinhos, porque dá um trabalho do caralho, custa pra cacete e não vende. Você tem que começar. É uma mídia que está em processo de degradação. Eu não posso chegar também no Maurício e pedir apoio, porque ele vai olhar e vai. Pega tudo pra ele e eu me dano. Não sou louco de levar minhas ideias, que modéstia à parte são excelentes. Mas eu usei esse sistema que eu te falei agora. Vou pegar e vou fazer melhor. No site do Mil Nomes, www.milnomes.com, você consta lá meu processo criativo, que eu peguei o Super Dynamo, que eu peguei não sei o quê, que eu peguei o Zoran, que eu peguei o Shadow Boy, que blá. E fui. Aquilo lá eu desmontei tudo. Encare o seguinte: um personagem, um Homem-Aranha, quem quer que seja, ele é um origami. Ele tá dobrado, ele é um símbolo dobrado. O que você tem que fazer é desconstruir esse personagem. Você tem que desmontar esse personagem e ver do que ele é feito, qual é a essência dele. Resumir o personagem em uma única linha. Essa é a semente. O Peter Parker nada mais é que um adolescente que ganha superpoderes e que vai enfrentar o mal. Nessa semente você já tem toda a possibilidade de se criar coisas maiores. Você tem que ter e essa semente, o que é, filho da puta? A semente é a maldita ideia. É um maldito símbolo. É um maldito mito. E você não para pensar nisso porque não, você não tem formação intelectual. E pior, você não tem formação intelectual e você não tem um processo meditativo. Você não pensa a respeito de como você vai tornar aquele personagem viável. O camarada lá do Nordeste me mandou um gibizinho, muito simpático por sinal, com uma menininha, que é uma poetisa. Eu olhei assim, a primeira coisa que eu vi nesse caso, né, é porque eu gosto de sentir a obra como um todo. Eu leio, vejo o desenho, dá aquele impacto, se funciona. Aí eu virei pra ele e falei, olha, a história tá uma merda, mas a personagem tem potencial. Porque o design dela tá muito simples, muito bacana, você devia pensar isso aqui em termos de videogame. O cara ficou me olhando assim, hã? Hã? Como um videogame? Hã? Falei, como um videogame simples, um videogame em flash, que ela vai fazendo, chutei, vai, tipo Mario, em que ela vai pegando poesias, vai pegando plano do cachorro, que vai atacá-la, não sei o que, os críticos que vão atacá-la. Ah! O imbecil só vem em termos de bi. E não adianta você, se você quer ser autor de verdade, você tem que ter a cabeça aberta para várias mídias, desenhos animados, cinema, teatro nem tanto, né? Televisão, desenho animado, brinquedos. Você tem que levar tudo isso em consideração na hora de fazer o seu produto, o seu personagem. Porque tendo isso em mente, você já sabe onde você vai chegar, sacou? Quando eu falei há muito tempo atrás, um ano passado, quando eu lancei o Mil Nomes, o design dele foi idealizado para videogame. A proporção daquilo, a cor da roupa, eu já pensei no videogame. Claro que demora, tem um tempo para as coisas maturarem, né? E acontecerem, mas tá a caminho. Você não viu que do desenho lá, do desenho que o nosso amigo fez com a Prana, a Calan e o Mil Nomes já para um desenho animado? Você passa por um processo em que aquele design original vira uma outra coisa. Mas as cores estão ali, o design está ali, a expressão do rosto está ali. Claro que o desenho da Harumi virou outra coisa, né? Mas o design continua, ele permanece. Isso porque o autor pensou nisso. Eu fui o cara que guia o navio, entendeu? O capitão do navio, não, eu sei onde eu quero chegar e eu vou pegar gente pra me ajudar pra chegar até lá, porque todo mundo ganha. Aí nós vamos cair naquele lance da maldição do quadrinho nacional, que cada um é no seu canto e um querendo puxar o tapete do outro, né? Esses prêmios de Araque, essas premiações fajutas, essas votações idiotas que sempre premiam os mesmos, o cara ganhando 10, 15 vezes o mesmo prêmio. Isso é brodagem. Mas o pior, além de ser pior do que a brodagem, não há produção. E a produção que existe não é feita visando isso. Visando desenho animado, visando quadrinho, visando tudo. O cara vê o gibizinho dele ali e encerra a questão. Quando nos dias de hoje, com não só com internet, com globalização, você podendo vender o seu produto para a Arábia Saudita, para a Tailândia, para o Canadá, para outros países, é impossível você manter a sua mente focada apenas no seu mundinho regional, no seu cantinho regional. Isso já era. O nosso considerado lá lançou lá um gibi lá pela editora tal, de gibi simpático, ele disse, mas morre ali. Foram, vai, 2.000, 3.000 exemplares, vendeu, acabou. O gibi, ele não gera um processo de continuidade. Ele não dá start em nada. Ele não começa nada. Ele começa e se encerra. É aquilo e acabou. E não precisamos de graphic novel. Você tem que ter primeiro o grupo de personagens que vão render outras coisas. Infelizmente, por você ser um ilustrador, ou por autor, entre aspas, nacional, se vê como um cara que quer dar uma mensagem, nós só temos o quê? Um monte de produtos aí que não são nem comerciais e nem autorais, né? Eles não conseguem ser autoral. O autoral despiroca. O autoral soca o soco da boca de todo mundo, ele sai arreganhando. Que é o Marcatti e Mutarelli, eles são autorais. Mas eles não exploram o lado de marketing, né? Se bem que o Mutarelli já licenciou o negócio dele para filme. Ninguém vai fazer desenho animado dele, mas se ele corresse atrás, fazia. Mas ele não quer, porque foda-se ele. Mas o Marcatti, se ele tivesse essa visão comercial, os personagens dele teriam virado desenho animado lá para MTV faz tempo. Ele não tá nem aí, porque tá num esquema dele, foda-se. Mas nós que estamos na berlinda de tudo, que não conseguimos publicar nem nada, temos que repensar essas posturas absurdas e visarmos a publicação, mas não apenas a publicação. Entenda que antigamente o quadrinho era o fim. A impressão do gibi era o fim em si da ideia. Era para pôr ali. Hoje não. Hoje você não tem mais. Se eu chegar numa Panini, eu quero aqui lançar o meu Meninos de Capricórnio. O que quer? Vai tomar no seu cu. Por que eu vou lançar essa merda? Porra, tem aqui o Spider-Man. Não precisa dessa merda, vai enfiar no cu. Eles nem te recebem. Aí eles vão ver o seu desenho horrível. Puta, que desenho de bosta. Porra, vai se fuder. Eles até lançam. Eu sei de fonte segura que a Abril até topa pra te ouvir. Mas primeiro a Abril paga pouco. Ela paga R$100 a página desenhada. Mas ela te dá uma bela grana no licenciamento de venda em banca, que a tiragem deles é 20 mil, 30 mil, 50 mil exemplares. Tá um dinheiro bom. Mas você tem que ter um desenho fodido. Tem que ter um desenho poderoso e uma história soberba. Porque eles vão virar, porra, por que eu vou lançar o teu se eu tenho lá aqui um licenciamento dos Estados Unidos que é melhor? Pra que eu preciso? Eu vou investir uma grana em você, vou te dar dinheiro pra você me trazer o quê? Esse índio peitudo com... Não. Ninguém vai ler esse negócio. Então você tem que ter a tua cabeça voltada para agradar o público, mas você não precisa abrir mão. É que ninguém pensa que você vai fazer alguma coisa comercial, você tem que abrir mão dos seus ideais. Não, pelo contrário. O meu nome, eu não abri mão dos meus ideais. O livro tem todos, se não alguns, né, dos meus ideais de anarquismo, ateísmo, tá ali. Não acredito em tudo que tá ali, lógico, né? Mas alguns dos meus ideais estão ali e é mais importante para mim realizar, acontecer, publicar e dar prosseguimento. É muito triste, eu me coloco numa situação muito triste, porque, porra, eu virei exemplo, né? O maior merda, o BK, detestado, nojento, que ninguém gosta, esses caras fazendo mimimi, é o único que está correndo atrás para viabilizar suas coisas, né? Eu vejo esses autores aí, entre aspas, né, que não tem nenhum autor nessa merda, esses caras fazendo desenhos e mais desenhos e mais desenhos e mais desenhos e nada. O cara não lança um gibi, não lança uma publicação, e quando lança, começa e encerra ali, tá tudo errado. um cara que faz uma webcomic, que coloca um banner, que agrada o leitor, que fez atualização semanal, esse ganha mais público e pode gerar coisas muito maiores do que o cara que fica enfiado no Fotolog, ou que lança um gibizinho hoje, outro daqui a 4 anos. Esses modelos têm que ser todos abolidos, jogados fora, esquecidos. A Júpiter 2 devia fechar. Aquilo é a anti-editora. Eu não estou dizendo também que você vai virar para uma Abril, você vai virar uma puta. Vai virar uma puta comercialíssima que quer dinheiro. Não, o dinheiro é importante para você viabilizar outras coisas, para você movimentar coisas maiores, mas é foda, nego detesta dinheiro, cara. O brasileiro detesta dinheiro, ele odeia dinheiro, acha que ganhar dinheiro é pecado. Como se você fosse uma puta. Você só pode ganhar dinheiro de uma única maneira, sendo ilustrador, trabalhando para os outros. Ai, aí sim. Porque é um convencionalismo terceiro mundista absurdo. O cara vai desenhar para os Estados Unidos, ele ganha uma grana, beleza, ah, esse pode. Ah, mas eu quero fazer meu personagem. Ah, esse é um coitado. Coitado por quê? Ele está viabilizando a arte dele, o desenho, está contando uma boa história, está ganhando dinheiro. Qual é? Não, porque não é esse. É gado, né? O pessoal pensa como forma de gado, porque ele acha que ele só vai ter reconhecimento do site A, B ou C se ele desenhar. Eu conversando com o Silvio Spot aí no Facebook, eu falei pra ele, bicho, você é muito burro. E digo em público aqui, de novo, ele é muito burro. Silvio, você é muito burro. O Silvio, ele fez uns gibis pra escala, do meio com o estilo do Toriyama Akira, né? Ficou igualzinho. Eu falei, Silvio, se você fizesse isso em termos de commissions, porque tá, ele adora dinheiro, né? Dinheiro, dinheiro, dinheiro, gosta de dinheiro. Eu falei, meu, faz commissions essa porra. Você tem o traço legal. Cria histórias do Dragon Ball de como seria. Não é fanfic. Não entra no fanfic. Você faça versões alternativas. Bota a banner e começa a faturar em cima disso. Vai trabalhar. Não. Ele quer desenhar pros outros. Quer ser empregado. É, mas é foda. Você, os desenhistas têm um belo talento. Têm um jeito legal para ganhar dinheiro. E ganha dinheiro fazendo os gibis alternativos, levantando uma grana com um estilo desse. Você chega. Pode até colar numa editora para publicar, mas a editora nem tanto. Você pode ganhar dinheiro fazendo por conta própria, trabalhando por si, vendendo suas coisas. Porra, eu vendi mil nomes, eu comprei aqui um laptop, juntei mais uma graninha, comprei uma câmera aqui, uma Sony, né? Que eu vou começar a filmar. Tá aqui a minha Sony do meu lado. Como é que eu consigo? Ah, BK, meu, não tem desculpa, cara. Se você só vai chegar numa grande empresa, se você tiver café no bolo, você não tem. O autor nacional não tem nada. E vai culpar a mim? Eu que tô ganhando minha grana? Eu que tô mostrando o caminho, é assim que se faz? Mas beleza. Eu penso da seguinte maneira, em alguns anos, acho que uns 4, 5 anos, rola um desenho animado do Mil Nomes, rola uma graphic novel, rola um game, rola uma ampliação do universo ficcional, rola. Isso vai acontecer, isso já está escrito nas estrelas, querida. Isso vai acontecer. E outro, da Patroa vai rolar, o Trilhas da Magia, a gente vai dar um trabalho legal, vai acontecer, porque nós não estamos fazendo trabalho só para nós. Claro que nós queremos ser pagos por isso. Claro que nós queremos o reconhecimento, entre aspas. Eu não quero reconhecimento nenhum. Eu quero agradar as pessoas. Se de repente eu consigo viabilizar as minhas propostas, e mais importante de tudo, se eu consigo o brinquedo do Mil Nomes, que é o boneco assim de pé, eu já considero a minha vida satisfeita. Quando eu voltei do Japão, eu falei, por que vai ser da minha vida agora? Demorei um tempão, passaram-se 20 anos. Não, eu quero concretizar esse boneco. Eu quero colocar uma galeria dos meus bonecos assim na minha frente, coloridos, bonitinhos, falar, agora eu sou um homem realizado. Eu nem me realizo com dinheiro, viu? Ah, mas você pega uma impressora 3D, você fala, não. Isso é uma boa, claro que eu quero também. Aquelas impressoras 3D maravilhosas, tal, bacaninha, mas eu quero isso numa linha de produção. Não porque eu quero ganhar dinheiro, até puta, eu dou dinheiro tudo pra minha mulher, pô, pega. Eu só quero ver isso acontecendo e vocês não querem ver acontecer nada. Porque vocês têm essa maldita visão de empregado. E se não é empregado, vira um monstro egóico do caralho que corre pra puxar saco de pessoas que são inferiores. Eu até falei isso pro Seabra, né? Falei, Seabra, onde é que você tá com a cabeça, velho? Você tá juntando com gente que é pior do que você. Pessoas que não te acrescentam nada, que não fazem um benefício de ninguém pra nada. Gente mesquinha, gente maligna, gente cancerosa do coração e da mente. Uma alma podre. Que isso vai de dublador, passando por empresário, fãs, grupos de fãs, donos de fórum, reserva. É uma gente cancerosa. Uma gente que só te prejudica e você vai colar justo neles. É a frase que eu te digo, filho da puta atrai filho da puta. Teve uma época que eu também passava por meio do pessoal e falava, não, chega, eu não quero filho da puta na minha vida. Eu não quero câncer na minha vida. Essa gente é câncer. Se você acha que eu estou errado, vamos lá. Qual desses caras aí que você conhece, que eu já citei, não vou nem citar quem é, mas que realizou alguma coisa para alguém em algum momento? Ninguém, cara. Ninguém. São eles, eles e mais eles e o grande Senhor Supremo, o grande paião, o paizão lá em cima, né? O homem, ele, milionário, rico, poderoso, cada vez mais dinheiro, vai morrer cheio de grana, vai, não vai levar um puto pro outro mundo, né? Não vai carregar nada, mas tá lá cheio de grana. Eu realizei. Foda-se ele. É isso que a sua existência significa? Você ficar colado no saco de um cara achando que você vai roubar o esqueminha dele? Mas eu já saquei qual é o esqueminha dele. Pega um personagem, faz melhor. Tô, tá aqui, você quer roubar o cara? Não precisa roubar, já fui lá, já roubei. Tô, tá aqui, vai lá. Eu não quero a grana dele, não quero a fama dele, não quero prêmios. Isso é que te fode, você quer o quê? Tudo isso por causa do teu ego de merda, porque você era um nerd filho da puta que apanhava na escola, que os caras comiam teu cu no banheiro, que você chupava o pau do diretor, e agora você vai fazer gibizinho, porque você é um merda, cara, você é um merda, um bosta. Você tem que deixar de ser merda, porque começa aqui na mente, né? Eu falei pra uma amiguinha minha no Facebook, ai, que eu sou uma pirralha. Se você pensar que você é uma pirralha, você é. Se você começar a programar o seu cérebro a achar que você é uma ninfetinha, idiota, retardada, bobona, loira, você vai ser. Se você disser para sua mente que você é um maconheiro, vagabundo, tatuador, que não faz nada da vida, você será. Se você disser que você é um merda, você será. Independentemente se você está na bosta, está na favela, no casarão, você sempre será um merda perante a si mesmo. Porque não é a questão da grana que te dá poder. Essa é uma outra loucura, né? Você acha que dinheiro é que te dá poder. Fama te dá poder. Entrar na casa das pessoas e dublar um desenho que te dá poder. Isso não é poder. Tem um amigo meu que disse uma frase muito bacana, né? Poder é não ter poder. O verdadeiro poder está na realização. E essa realização você tem que passar por um crivo, por um filtro, para ver se está realizando alguma coisa que vale a pena. Você não está realizando nada. Você está botando seu desenho ali no Fotolog. Nossa, eu coloquei meu desenho ali. Mas no DeviantArt tem milhões de autores e desenhistas, de melhores que você, que fazem melhor, né? Faz melhor que você, que tá lá, produzindo, fazendo commissions, ganhando sua grana. Não, você tá lá, botando pose. Porque a tua grana vem do quê? De um outro trabalho, de outras vezes. Por isso que você se ferra. E é interessante, a idolatria dos caras que se ferram, como teve aquele outro baixinho, safado, miserável, que tal fazendo da bota banca, que eu sou bom, que eu sou bom, que eu sou bom, que eu sou foda, não sei o quê, e não publica um gibi, não publica uma HQ, não publica nada. Ah, não, porque ele é um cara, mas ele é da turminha dos faladores, a turminha do falastrão, da pessoa que fala pra caralho e que não produz nada. Ai, que eu vou fazer, mas não faz. Tanto que não faz que a mulher dele passou num concurso, ele foi pro interior, né? Porque aqui não tinha emprego, não tinha trabalho, estava sendo sustentado. Nada contra ser sustentado pela mulher. Eu já fui e sou, muitas vezes, para mim. Não tem vergonha nenhuma nisso. Não há nenhuma vergonha nisso. Porque nós estamos trabalhando junto, não tem dessa. A vergonha maior é você não estar em paz consigo mesmo. O cara. E outra, o teu discurso de realizador, de não sei o quê, de não sei o quê, na prática não se concretiza. Aí você pega esse camarada, ele vai pro interior, vai lá pra Garça, Mato Grosso, a puta que o pariu, que a mulher passou num concurso público, foi lá, foi morar lá, e lá ele tá botando banca de realizador. Porra, peraí, meu. Peraí, ele tá sendo bancado. Aí é ruim, porque tá sendo bancado pela mulher pra dar uma de gostoso. Quando ele deveria ser bancado pela patroa pra realizar coisas. Eu tenho minha patroa que me banca também, eu não tenho vergonha disso, não. Beleza, dou um dinheiro em casa com meus trabalhos, não tem problema. Pago o negócio, porra. Enfrento a briga do IPTU com esse estado amaldiçoado do Brasil. Mas a graninha que eu entro, eu pago minhas coisinhas, beleza. Quando não dá, ela me segura, não tem vergonha nenhuma disso, não. Isso é uma honra e prova de amor, né? Mas em compensação tem que mostrar serviço, tem que publicar, tem que correr atrás, tem que viabilizar. E acontece que o BK realiza. Tem novas coisas rolando, tô ampliando aqui, tive que parar o livro da Morgana, que tá ficando muito bom, para me dedicar ao meu nome, exatamente por essa possibilidade de fazer o segundo livro, de fazer graphic novel, história em quadrinhos e animação. Parei, porque eu tenho uma visualização, quero chegar lá, não quero parar e virar um ilustrador. Primeiro que eu não sou, graças a Allah. Allah Akbar! Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ainda bem que eu não sou ilustrador. Puta que pariu, que raça desgraçada do caralho que é ilustrador, hein? Puta que pariu, que bando de arrogante, filho da puta, pior que quadrinheiro. Puta que merda. Felizmente eu não sou ilustrador, mas eu tenho a disponibilidade, a chance e a grata alegria de ir atrás das minhas coisas. O outro não realiza nada. Realiza o quê? O outro babaca lá, né? Ele fez um gibi, durou trocentos números, cancelou. E aí? Fica por isso mesmo? Eu sou bom porque tô no RPG e que não... Mas se fuder, meu. A maior obra que nós podemos fazer para deixar o nosso legado no mundo, o cara joga fora. Como é que você, leitor, que está acompanhando o trabalho do cara, talento, ele para, joga fora, ah, vou fazer outra coisa. É diferente do Bill Watterson, que ele tem uma proposta artística, ele te agradou, ele falou, ó, não dá mais, desculpa, vou para outro lado e vai. É o direito dele, no caso desse caralho não, porque ele largou tudo, né? Foda-se, é um foda-se. Ele manda um foda-se pro leitor, ah, vou cuidar da minha vida. Com minha peituda. É, eu falei que eu sou bom pra caralho. Que eu sou bom pra caralho. Pra festa do mundo. Eu vou lá, vou filmar o cara, vou dar um esculacho nele. Eu sou bom pra caralho. O apartamento não é meu, eu vivo as custas dos meus pais, não tô nem aí. Que eu sou bom pra caralho. Meu personagem é foda, joguei tudo no lixo. Joguei no lixo, mas é foda, meu cabelo, ó. Ó, tô fazendo um implante capilar, tô gordo pra caralho. Ó. Eu sou amigo de dublador. Dubador que comeu minha mulher, mas não tô nem aí. Ele pode comer mesmo. Tô liberando, que só quer saber de mim. Eu que sou gostoso pra caralho. Esses são os caras que, né? É legal que eu não preciso citar nomes, né? Aquele viado lá, aquele lá, aquele lá. Você sabe, né? Essa bom pra caralho. Essa bom pra caralho. Vou cheirar minha cocaína. Ah, vou dar meus tapas legal. E vou jogar RPG até de madrugada. Aí eu chamo a trouxa, ela vem aqui e chupa meu pau. Aí eu sou bom pra caralho. Aí eu pego o dinheiro do meu velho pra comprar uma cocaína. Aí eu ganho uma grana que a trouxa me dá grana. A babaca vai escrever lá pro homem, eu ganho dinheiro e vai dar pra mim. Aí eu ganho dinheiro pra caralho, eu vou comprar cocaína e vou botar um implante. Sildenafil, vou comprar um monte de sildenafil, porque eu vou comer todo mundo. E aí eu vou zoar com o cara lá. Esses são os camaradas que você tá comprando de bi, meu. Esses são os grandes exemplos. Aqui, agora tem aquele outro babaca. Eu trabalho aqui pro tiozão. O tiozão, eu sou puxa a faca do tiozão. Ai, meu dente, olha como eu sou dentuço. Eu trabalho pro tiozão aqui. Eu sou um puta do mané. Mas eu fico feliz porque eu consigo chupar as bolas dele. Eu me realizo chupando as bolas do homem. É tão gostoso, é salgadinho. Minha mulher me larga porque vai me largar, mas não quer nem saber porque eu sou um otário. Eu sou um bar... Fui convidado para dar uma palestra lá em Cotetriba. Eu vou falar de como eu sou maravilhoso, mas como o seu, meu chefinho é maravilhoso. Parece o Mr. Smithers, né? É, eu vou lá para puxar o saco do meu chefe. Ele me deixou aparecer no GB dele, eu sou tão realizado. Aí destrata moleque, né? Moleque, criança vai pedir uma ajuda. Ah, vai tomar no seu cão, moleque. Olha que maravilha, cara. Esses são os grandes exemplos. Os caras. Aí os demais que vai ver o que é, né? Eu sou dublador, que eu faço dublagens. Eu não tenho colegial, não tenho colegial completo, não tenho faculdades, mas eu pego o subido dos outros e faço o que eu quero. Aí o otário me chama, eu chuto tudo, eu vou fazer qualquer merda, porque eu sou muito bom, porque eu sou muito lindo, faço uma coisa maravilhosa, olha como eu sou gostoso, olha, só meu queixo, ó. Você sabe do que eu tô falando, né? Ah, meu queixo maravilhoso, olha, eu faço grandes dublagens, eu mexo com quadrinhos. A minha mulher mostra os peitos na internet, eu não tô nem aí com nada, porque eu sou muito lindo. Meu trabalho é conquistar o coração das crianças e fazer isso tudo chupar meu pau. Ah, eu sou muito bom, sou muito maravilhoso. Eu tô comendo a mulher daquele palhaço, aquele otário que faz aquele RPG do caralho. Como mesmo, tô nem aí. Cheiro minha carreira também, fumo minha maconha, tô nem aí com nada. Eu sou um cara muito poderoso, sou um cara muito fodão. Eu sou tão lindo, mas tão lindo que eu bato punheta olhando pro espelho. Que eu sou tão maravilhoso. Eu entro nos lares brasileiros, faço o que eu bem entendo. Então, eu sou o grande exemplo das crianças. É, o cara é assim mesmo, bicho. O cara é assim mesmo. E temos, mas não vamos esquecer. Você quem sabe? O que você sabe do meu livro, hein? O que você sabe? Eu não publico nada. Eu não faço nada. Mas eu dou aula, que eu sou muito bonzão. Eu sou bom pra caralho. Eu sou bom pra caralho. Porque eu sou puxa saco. Quanto mais puxa saco eu sou, mais feliz eu serei. Essa é a gente, né? É legal que eu não citei o nome de ninguém, viu? Eu não tô falando de ninguém especial. E não podemos esquecer... um RPG é uma besta, eu gosto de anime. Eu quero fazer... Aqui vai ter um evento de anime. Nani? É foda, bicho. Eu parei um pouco agora, que eu tô muito ocupado na vida. Fazer essas vozes acaba comigo. Eu tô muito ocupado na vida, que agora eu sou um homem especial. Eu escrevo coisas importantes, mas eu tô sem dinheiro pra comprar miojo. Eu vou vender tudo meus negócios, Nani. Eu vou vender meus negócios. Eu vou vender meus negócios pra ganhar uns trocados. Vamos no garrafeiro. Percebeu a pronúncia? Garrafeiro. É o garrafeiro. Vou lá levar meus garrafeiros, meus mangavinhos, pra ganhar dinheiro. Porque tá difícil, porque ela é fedida. Porque eu supei que a mulher tava comendo aquela louca, porque até a bufeta se vira. Porque eu não gosto de cabeludo. Fedida! Ai, negado, é lindo. Quer eu te falar um negócio aqui? Pronto, vamos falar um negócio agora importante. É a sopa, tomei uma sopa agora, pô. Aquela pausa do telefone. Promoção especial. Promoção especial pra você. Ai, caralho. Promoção especial, 1000 nomes e oferta. Que bando de filho da puta. Ai, caralho. Ai, agora vem. 1000 nomes e oferta especial pra você. Nós estamos vendendo aqui um pacote especial 1000 nomes e mundo sem sol por apenas R$25. Frete grátis, autógrafo da nega véia. Ai, cara, tô chorando de rir aqui, peraí. Aí você pega e enfia no cu? Não, você não pega e enfia no cu, não. Você pega o 1000 nomes. Não, você não pega o 1000 nomes. Deixa ele lá. Você compra o livrinho do 1000 nomes, leva de grátis o Raimundo Sem Sol, pela bagatela de R$25. Olha, promoção por tempo limitado. Ainda você ganha autógrafo. E também você ganha também um marcador de páginas da nega véia. Aí você... Aí você, 25 conto, olha. É pra se livrar do Raimundo Sem Sol, hein, meu? Opa, mano, velho. 25, não, mudei ideia, é 30. Não, eu fico bobo, não, é 30 conto, viu? Até me perco todo, não é 25, não, 25 é o 1000 nomes na editora, né? Trintinha, você compra o 1000 nomes comigo, ganha marcador de página, ganha autógrafo e você leva de brinde o Mundo Sem Sol, que não é uma grande coisa, é uma bosta de um livro ruim, mas aí você leva também, vai fazer uma coleção do BK, quando sai a graphic novel do Mijomens, né? Aí você vê direitinho. Anunciando também que temos aqui a nossa câmera Sony, né? Nós vamos começar a filmar os lugares aqui em São Paulo, vamos fazer umas reportagens especiais para alimentar a TV BK, né? Porque nós temos um esquema de venda de camiseta do BK. Eu vou explorar esse lado do BK, né? Que o BK é um cara legal. O BK é um cara legal. Você vê essa cambada de filha da puta aí, essa bota pose, né? O BK não tá nem aí com nada, o BK é um cara gente boa, despirocado, bocudo, furioso, mas o BK é apaixonado pra caralho, sabe por quê? Porque o BK ele é dragão, né, meu? O signo dele é dragão no horóscopo chinês, você não tem como segurar um bicho desse. E a turma, olha, pra você falar, a minha câmera DCR SX20, uma handcam da Sony, simplesinha, foi até onde eu pude aguentar, né, no parcelamento do cartão, mas porra, tá foda, viu, meu, pra pagar isso aqui, eu não sei como que eu vou pagar. Eu vou pagar com o quê? Com venda de livros, com as camisetas, vamos fazer a camiseta do BK, eu quero ser amigo do BK, Free BK e outras coisas assim. E tem também as camisetas do 1000 nomes, que o nosso site realmente deu uma fodida louca aí, porque pra programar é o cu da bunda. Quem tá me ajudando é a patroa, que infelizmente ela tem que fazer os trampos dela, não dá, né, pra entrar dinheiro, então a gente vai postergando até onde poder mais. Mas ao mesmo tempo, Nós temos essas coisas maravilhosas dos brinquedos, das possibilidades, tá? Mas uma hora acontece e que... E também tem a minha parte do meu trabalho, tem que fazer aquelas revistas horríveis, ganhar um dinheirinho e tal. Mas entenda que o que eu tô fazendo, a grana que eu ganho do meu nome e mesmo do mundo sensal aqui, temos aqui só 1, 2, 3, 4, 5, temos aqui 10 exemplares do mundo sensal, viu, meu? Quase nada, viu? É isso aqui, acabou. E o meu exemplar ali eu não vendo, porque, porra, é meu. Eu autografei pra mim mesmo, né? Um dia eu mostro isso pra você. Para o meu querido BK, com amor eterno. Então você sabe aí, eu repetindo, né? 30 contos você leva o mundo sem sol. E eu não sei porque eu tô rindo. Mundo sem sol e o meu nome, correio grátis, frete grátis pra você, pro todo o Brasil. Que ele vai como um impresso módico, né? Impresso registrado. Dá pra fazer o rastreamento via o site do correio. É bem legalzinho, você vai gostar. O meu nome, ele... Com toda humildade, com toda sinceridade, ele é um pequeno marco na produção de HQ Nacional. E acho importante você lê-lo, você conhecê-lo, para você acompanhar meu trabalho e quem sabe você aprenda alguma coisa, né? Você saia dessa sua cabeça oca, desse mundo idiota do Nani, toda essa merda, essas bobajadas, e que você vá pra frente. Eu faço tudo isso aqui na consciência de que um dia isso tudo vai acabar, velho. Então lá no meu caixão vai ter lá... Não vai ter aquele caixão, porque eu vou estar... Não quero que faça porra nenhuma, tô morto mesmo. Mas no meu caixão vai ter lá meus livrinhos, meus bonequinhos, meus brinquedinhos. Vou estar pelado, olha. Não quero ser vestido, não quero estar com terno, essas merdas, nem florzinha. Bota meus gibis lá, fecha a tampa. Eu já vou morrendo feliz, né? Já vou pro outro mundo com minhas realizações. Diferente de vocês, que ficam nessa punhetação fodida. Ou então um chupando o saco do outro com essas merdas de... De quadrinhos idiota, que não, e pior que não produz quadrinhos, bicho. Isso que eu não entendo, né? É um terceiro mundo desgraçado. E pra finalizar, eu tô muito satisfeito que eu tô falando com os pessoas. Olha, tropeça a língua do homem, que pronúncia correta, maravilhosa, né? O cara fez curso de radialismo e caga tudo na pronúncia. Puta que bosta. Conversando com alguns, não só ilustradores, eu fiz amizade com um ilustrador da Ubisoft, né? Você conhece a Ubisoft, né? Bicho, o raf dele, eu me envergonho. Se eu fosse ilustrador nacional, eu parava. Se você vê o raf, que é o rascunhão, é animal. Já dá pra fazer um negócio fudido. E se esse cara, não vou dizer não, porque você não ia até pra encher o saco dele, ele me indicou um ilustrador, um cara que faz modelagem 3D pra Disney. É foda. É, a técnica desses caras, eles ganham uma boa grana, tem uma vida maravilhosa, trabalham pra caralho, mas o talento deles é inimaginável. Nós não somos nada, nós somos lixo. Isso porque eu não fui ainda falar com desenvolvedores de ideias, de projetos, porque eu sinto que nessa ideia, nessa parte de games, as ideias e projetos, eles são meio fracos, né? Aquele Far Cry é muito fraco, a ideia, o roteiro ali é muito fraco. Mas em compensação, é uma possibilidade, é um caminho que eu posso seguir algum dia, de criar roteiros para games, né? Tem que ter amplitude, tem que ter um universo de amplitude para você ir cada vez mais longe. Só a ideia aqui do Devacan já dá um game. A ideia do Supramundo já dá outro game. Eu fiz pensando em game mesmo, vocês não pensam, gente. Vocês pensam em negócio de Brasil. Brasil, porra, para de ver televisão, desgraçado. Para de ler esses livros de merda, essas bobeiras, começa a produzir. Mas produzir pra jogar as coisas lá pra frente, velho. Mata o Brasil. Não seja mais brasileiro, seja cidadão do mundo. Esquece a bandeira brasileira, esquece a sua identidade. Os gringos não estão nem aí pra isso. O estrangeiro não quer, só quer saber se o seu trabalho é bom ou não. Para de ser limitado, para de ser só ilustrador. Se até minha patroa, a Harumi, que ela começou na ilustração... Aí, pegando o meu jeito de escrever, desenvolveu o livro dela. Ela está com 4 livros planejados, né? Já está com um livro pronto. A gente só não mandou lá para a Ícone. Estamos esperando algumas outras, apertar alguns parafusos, ela tem que fazer as ilustrações. Mas a Ícone publica, não tem problema. Mas também publicar para ficar perdido no meio desses negócios... Vê, a gente está levando em consideração uma série de coisas ali. Estamos levando uma série de considerações, né? Mas o livro dela está ali, tem que ilustrar, tem que trabalhar, tem que... Dá de 10 a 0 no meu nome, né? O livro dela dá de 10 a 0 no meu nome em termos de qualidade gráfica, mas o texto não. O texto meu é melhor, minha criação é melhor. O brinquedinho dela é dela, mas o meu é melhor. E a partir do momento que a gente começar a soltar para editoras maiores, editoras com mais café no bule, com mais possibilidades, e acontecer outras coisas, bicho, eu quero ver como é que fica a cara dessa gente que tanto me prejudicou, né? Como é que fica a cara desses filhos da puta que não fazem nada, ainda prejudica quem faz, né? Não importa o que eu digo, o que eu deixo de dizer, se eu procuro encrenca, se eu critico, não interessa. O trabalho de um artista deve ficar afastado da pessoa dele. Tem cara que mistura. Ilustrador não sabe separar isso, né? Separar é bom. Ilustrador não sabe separar isso. Pra ele é tudo uma coisa. Não é, seu ignorante, animal, imbecil, comedor de merda, chupador de saco. Não é isso. A arte é uma coisa, porque a arte fica. O autor, ele é perene. O autor berra, ele grita e se escabela pra poder chamar atenção, mas ele coloca a ideia dele. A ideia dele fica no livro, aí ele vai embora. Eu vou morrer, gente. Você não vai ficar pra frente, não, viu, cuzão? Então você faça o melhor agora, faça o negócio caprichado. Eu me perdi completamente nas coisas que eu tinha que me dizer no podcast de hoje. É que eu tô tão feliz, cara. Tô feliz pra caralho, porque aqui do meu lado, só pra te passar pelo alto, tem aqui o resumo dos 5 primeiros episódios do desenho animado do Mil Nomes, né? Eu não sei se vai acontecer, mas só o fato de fazer isso já dá pra você brincar uma série de coisas. Eu vou te adiantar do que se trata, porque tá no rascunhão e não tem problema. O primeiro episódio, se baseando no livro, né? O Hector brinca em seu quintal, cai um avião, ele acende o Devacan. O Steve o ataca, porque é desenho animado, televisão, tem que ter pancada. Ele se defende ao fazer isso, percebe ser um super-herói. Aí ele acende a Prana. Segundo episódio, claro que isso daí vai tempo, né, tio? Prana se apresenta saindo das águas da Praia da Razão. Olha que legal que é isso, hein? Ela lhe mostra quem ele é e surge a deusa da morte, que é a Kalan, né? Ela vai rachar o pau com ele, vai falar do dragão vermelho, dos laços da guerra, e ele a derrota. Agora, no terceiro episódio, vem uns negócios mais malucos, né? Que é o bar na dobra do mundo. Esse bar, ele fica na Cidade dos Ponteiros Parados. Sou foda pra caralho, né? A Cidade dos Ponteiros Parados tem o bar na dobra do mundo. Legal. Ali tem a milícia da realidade. Aparece o Senhor das Máquinas, que ele é recolhido pelo portal. Corta. O meu nome chega a Lazerir, surge Loz e a apresentação de Kraftwerk, que é a nave dele, né? Episódio 4, tem a personagem, que eu chamo ela provisoriamente de Lascívia. Ela pressente o meu nome. É uma personagem nova, que ela pressente a chegada do menino no universo, né? Não é bem isso que acontece. Isso aqui é só um resumo. Aparece a junta dos espaçonautas, que é um outro grupo de personagens. Aparece o personagem mais terrível de todos, que é o Sombra. Mas ele só vai se concretizar mesmo na segunda temporada. Que quando você, uma informação pra você, quando você manda um projeto pros gringos, de desenho animado, você tem que mandar um episódio, uma network, né, pra uma rede de lá. Você tem que mandar um episódio piloto e mais duas temporadas roteirizadas. Ou de preferência, né, no meu caso, né, o esqueletão. Eu tô no esqueletão ainda, a gente vai chegar lá. Surge o Sombra, que vai aparecer só na série, só vai dar o seu tchan na segunda temporada. Hector, que é lá do Mil Nomes, é o Mil Nomes do Futuro, segue. Aí acontece o ataque do abismo negativo. Olha, não vou nem dizer o que é. Aí que acontece, o episódio 5 é bem interessante, porque nesse episódio se concretiza a missão do Mil Nomes com relação às suas funções dentro dos planetas, né? Tudo isso apaga, aparece o Dia das Mães, uma família normal, um acidente de carro, morre o menino. A mãe fica em prantos, né? Isso me baseei na casa da Cissa Guimarães, né? Que perdeu o filho, né? Só mudei algumas coisas. Ela vai consultar um médium, né? Um médium espírita, né? Para falar com o filho. O médium incorpora uma entidade, né? Que vem e começa a revelar segredos sobre o supramundo. A mídia imediatamente começa a chamar atenção, tal, dá um rebosteio, porque a mídia não quer isso. E esse médium vai preso. Na meditação, ele chama um anjo. Nesse momento, aparece um programa de TV, que ele vai ser chamado, né, para dar um depoimento no Jô Soares. Aí ele se revela como sendo Mil Nomes, né? E Mil Nomes propõe o início de uma guerra naquele planeta. Uma guerra na Terra. É a libertação de todas as mulheres. A libertação do jugo masculino. E estabelece uma matercracia, uma sociedade em que a mulher domina. surge então o Império das Mulheres Libertas. O final do desenho, todas essas mulheres, elas adquirem orelhas de asas, né? Porque ele é um menino que está libertando as mães, né? Está libertando as mulheres. Esse episódio está bem rascunhado, óbvio, ele mostra as premissas que o autor tem e com as suas propostas políticas, anarquistas e revolucionárias, ao mesmo tempo que ele cria um episódio de diversão que incomoda, que faz pensar. Mas só nessa brincadeira, nesse pequeno episódio, no episódio 5, você já tem uma graphic novel. Já pensou nisso? Isso é uma graphic novel. Que é o quê? Eu estou ambientando no Brasil, estou falando de uma situação comum do dia a dia, tudo ambientado no Brasil. Ela consulta o médium incorpora uma entidade que não sai mais, né? E essa entidade começa, ele vira uma espécie de messias, ele começa a pregar contra o mundo, né? Sobre o jugo da mulher, sobre o que acontece, e acontece uma revolução. Esse médium pede ajuda, o Mil Nomes vem, né? Porque na verdade a função do Mil Nomes é essa, ele é um elemento renovador. No começo da nossa conversa, lembra? Ele é o elemento, ele insere o fantástico na vida das pessoas. Então ele vai lá e modifica isso, estabelece a libertação do planeta, como aconteceu no primeiro livro. No livro anterior, ele liberta a mente da mãe a mãe dele. Ele liberta a mente que está aprisionada pelo homem-igreja, né? E aqui não, ela está libertando as mulheres que estão sufocadas pelos próprios homens. A função do Mil Nomes é essa, é fazer modificações nas mentes alheias. Claro que estou lidando em dois planetas, mas existem outras tantas situações rolando que ele vai poder fazer, ao mesmo tempo que tem forças antagônicas vindo para cima dele, como essa lascívia, que é uma contraparte da prana que se perdeu e que ela se recusou a ter que dividir o Mil Nomes, né? E isso foi tão emocionante para mim, cara, que eu fui dormir. Eu tive dois sonhos com Mil Nomes. Eu nunca tive sonho com personagem nenhum meu. Nunca. Pelo que me lembre, não. E eu sonhei com Mil Nomes na minha frente, assim. E os meus sonhos, eles são em Technicolor, né? E ele contando para mim que estava muito satisfeito, estava feliz, me contando as histórias dele, como é que vai ser. Eu sou um dos caras mais realizados desse mundo, porque eu me comunico com a minha criação, eu me comunico com o meu personagem, e ele concorda comigo. É uma coisa muito estranha. Ele apareceu na minha frente, velho. Você consegue imaginar o que é isso? Ele me contando como é que é, me falando das histórias, me dando aconselhamento, tal. Ele com aquela roupinha azul, a orelha de... Só que ele é mais bonito, né, do que o desenho. E como ser humano, é a coisa mais estranha do mundo, porque ele é o meu mito pessoal, né? Ele é o meu, minha representação totêmica. Ai, que palavra bonita. Você não ia sair do meu podcast sem ouvir uma palavra bonita. Minha representação totêmica. Uau, fica até de pau dura agora, né? E ele apareceu me contando como é que eu deveria fazer, como é que eu deveria trabalhar, e me indicando novas possibilidades, novas ideias, e aí me levou para o sexto ou sétimo episódio da temporada, né? Em que eu vou falar dos cientistas cientistas dos sonhos, né? Ah, do caralho. Meu, por que você não consegue ser tão feliz assim, cara? Por que você exige tanto, cara? É tão fácil. Se livra dessas merdas e vai pra arte. Eu nunca me senti tão feliz. Porque na arte eu nunca me senti mais realizado. Não é mulher, não é poder, não é lei, não é o mundo. Puta, não, e também não é o ego. É você estabelecer um contato consigo mesmo e entrar em harmonia da sua mente para produzir arte. Porque é indescritível, velho. É indescritível. Eu fico feliz de ter me acompanhado até aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que minhas pequenas palavras te inspirem para alguma coisa. Eu quero isso mesmo. Porra, larga a mão dessa merda, cara. Larga a mão dessa merda, larga a mão dessa bosta. Não se preocupa com esses caras, não. Isso tudo é lixo. Faça o seu melhor. Se você não conseguir fazer o seu melhor, faça pelo menos o seu bom. Bom. Já mudou muito, porque essa gente não vale um pingo de cuspe, cara. O cuspe do cu da sombra do cavalo do bandido, não vale nada. Então nós que temos se você está me ouvindo, é que você deve ser alguma coisa do bem, né? Porque eu sou um cara do bem, eu sou um doido varrido, despirocado, eu sou o Coringa misturado com charada. Às vezes eu sou mais charada do que Coringa, mas eu não sou Robin, viu? Esses caras querem ser Robin. Não, não seja Robin, meu, vai ser outra coisa. Valeu, negado, um abraço, tchau.